Marinha 7065 da presente Voiduna, reporte estabilizado, autorizado no, no final do procedimento ILS X-Ray da pistão no zero. Da presente Voiduna, reportada estabilizado no final do procedimento ILS X-Ray da 1 no zero. Meia 45, decola 28, controle no 20 decimão 8. 208, boa noite, bom serviço. Meia 45, contato radar decolagem subavia São Vu, no varo nível 360. Livre subida para 360, correto? Torre Salvador, boa noite, Gol 2184, considera da 1 no 0, Gol 2184, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento variável com 2. Pistão no 0, alinha e decola, Gol 2184. Gol 2184, decola 31, no controle no 20 decimal 8. 208, 2184, boa noite. Controle 2184, 1400, perfil Momo, boa noite. Gol 2184, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível 370. Momo 370, via Gol 2184. Linha 7065, confirme estabilizado? Ainda não, senhor. Entendi. 7065, prossiga na aproximação com colete a final de chame-torre 118.95. Prosseguindo na aproximação final, 118.95. Salvador Marinha 7065, boa noite. 7005, boa noite. Reporte visual mantém o ponto de espera. Será? Bruno 645, chame Recife 125.1, alterna 128.35. 251-2835. 645, obrigado, bom final de semana. Salvador Marinha 7065, salve visual com campo. Marinha 7065, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 2 nós. 7065, livre pouso. Tirema 259 autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Salvador Marinha 7065, está autorizado a liberar a esquerda para ingresso ao pátio militar? Firmo, solo 36, libera a esquerda para o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Grato. Pronto, o Xanar 6259, autorizado decolagem pista 10, vento calmo. Papa Tango Eco Zulu November, a senhora de identificação, da presente voa na proa de Paripe para ingresso no corredor Interlagos e reporte no ideal de descida. Identificou, vai voar Paripe, está no ideal de descida, November. Eco Zulu November, desça para inicialmente 4.500 pés, ajuste 1.0, 1.5. Xané 6259, contato radar na decolagem suba via São Bruno para o nível 360. São Bruno 360. Dou 2184, chame Recife 12545, antena 12685. 2545, 2185, 2184, boa noite. Oi, Leda, o Xané 6259. Leda. Pané 6259, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2835, 6259. O Batanga 190, prossiga na descida para 1.500 pés na proa de Paripe. 1.500 pés, volta Paripe, 9 pés. Eco Zulu Novembro, inicialmente voe Ceasa, aguarde autorização da torre para voar final da 17. Ceasa, Novembro, obrigado. O Eco Zulu Novembro da presente voe a final da 17, reporte visual. Final da 17, muito grato, vai reportar visual Novembro. Torre Salvador, boa noite, voo no 705.010, pronto para decolagem. Voo 705 autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento calmo. A linha decola lá no zero, vamos 705. Boa noite, 9250 da Tram, ponte de espera da 10. Deixa 9250, mantém ponte de espera. Papatango Eco Zulu Novembro, prossiga na aproximação e chame a torre 118.95. 185, Novembro. Cuidado ali, 9250. Torre, boa noite, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, reporte final do ano 7. Reporte final do ano 7, Novembro. Zero 5, decola 56, chame controle no 20.8. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, voo no 705. Voo no 705, contato radar da decolagem, suba via São Vuno para o nível 360. São Vuno, 360, voo no 705. Controle voo no 705. Prossiga. Possibilidade de aprovar Leda? Autorizado direto Leda. Direto Leda, voo no 705. November, pouso autorizado, pista 97, vento calmo. Pouso autorizado, November. Nosso 250, decola o 59, controle no 20, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, tá? 9250, decolou a subida Salvo, na sua escuta, 1300 pés. Pan 9250, contato radar na decolagem, suba via Salvo 1, transição coral para o nível 240. Salvo 1, coral 240, tá? 9250. Autoriza por 9250 direto Salvo ou coral? Então 9250, inicialmente mantém a via, o número 2 na saída, São Vono. Ciente, 9250. Do November Solo 2200, libere a direita ou estaciona a frequência livre. Zero 5, suba até nível de voo 300. Nível de voo 300, voo no 705. Então 9250, voo direto coral. Direto coral, 9250. Responde 090. 772 autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento calmo. Tiver alinhar e decolar pistão 10, voo 772. Zero 5, chame centro Recife, 125 decimal 90, alterna 128 decimal 35. 520, alterna 12835, obrigado. Nada, bom voo. Decola 03, controle no 20, 208 agora com controle, 772. controle é o Gol 1772, decola, salvo 1, 2000 pés. 1772, contato radar na decolagem, suba via saída salvo 1 para o nível 320. Salvo 1 via 320. Tomador, boa noite, Gol 1168. O 1168, contato radar, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. O 1168, descendo via Bomed 1, nível 050. Então, 9250, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 2835, boa noite. O 1168 desvia à esquerda, teve deformações na proa. Sim, chegou no 1168. Controle Salvador, é possibilidade de coordenar uma proa mais à frente para o Gol 1772? Gol 1772 será coordenado. Graças, senhoria. Gol 1168, confirme a radial, a proa e por quantas milhas vai desviar. Está mantendo a proa 045 por aproximadamente mais umas 10 a 15 minutos. Sim, chegou o 1168. Luna 772, autorizado, voa direto, Raíra. Raíra da presente, 1772. 1125-1, alterna 128-35. 51-2235, Gol no 762. Gol 168, autorizado Vana proa de Duna. 168, proa de Duna. André 484, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento calmo. Ali decola da 1168, atingindo 5.000 pés. 1168, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento ILS X-Way da pista 10, reporte estabilidade. 1168, descendo para 2.000 pés, autorizado o procedimento ILS pista 10. Gol 1168, QNH 10, 15. 10, 15, obrigado. Decola zona 4, controle no 208. 208, obrigado. Bom fim de semana. Salvador, San 3484, uma boa noite. San 3484, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para o nível 340. 340 via San 3484. 3484, pode voar no óculos. Aguarde, será coordenado, SAM 3484. Obrigado. Quatro, autorizado voar na proa de Doclo. Voar no Doclo, Santos, 484. Gol 1168, estabilizado, ILS. Gol 1168, complete a aproximação, chame torre 1118, decimal 95. Torre 1185, 168, boa noite. Tomador, boa noite, gol 1168. 1168, boa noite, pouso autorizado pistão no zero, vento 070 grau 03 nós. Seja o pouso pistão no zero, gol 1168. Um 1168, solo aos 20, libere a direita, chame solo em 121, decimal 9. 129, 1168. 3484, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2235, tá 3484.